seu batom. Eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Está lá escrito toda a minha confissão. Ler com atenção, eu escrevi cada detalhe com quem te traí. Só lá no fim você vai saber com quem que eu me envolvi. Eu sou louco, pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não está sonhando e não é pesadelo. Vai, não chora agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca e tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, eu tenho um do mesmo. Amor, eu te traí com uma moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo, sua boba. Eu só te trocaria. Eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Com seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Tá lá escrita toda a minha confissão. Lê com atenção, eu escrevi cada detalhe com quem te traí. Só lá no fim, você vai saber com quem que eu me envolvi. Eu sou louco, pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não está sonhando e não é pesadelo. Vai, não chora agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca e tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo, sua boba. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo.